Olha-me um pouquinho mais a voz, por favor. Mostra o meu monstro mau. Mostra o meu monstro de fora, cá dentro, lá fora não dá pra mostrar. Sinto o peso da vida nos ombros, meu monstro não vai aguentar. Seu monstro é santo, meu monstro é manto de rei que não sabe reinar. Seu monstro é porreiro, é rei do salgueiro. Meu monstro não sabe dançar. Seu monstro é agente secreto, discreto, repleto de histórias pra contar. Meu monstro é feio, sem jeito e sem freio, mas é o que eu tenho pra mostrar. Meu monstro é um monstro.